Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô Brasil, alô Portugal, alô Paraguai, alô Rede. Tudo bem? Tô chegando para mais de 100 emissoras. Programa Carlos Pitt no ar, o melhor da música sertaneja. Bate-papo, novidades do mundo artístico, os lançamentos da semana e entrevista pra você, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda, onde quer que esteja ouvindo a gente, muito obrigado. Não esquece de acessar o meu site, www.carlospitt.com. Tudo sobre o meu trabalho, a minha carreira e o programa Carlos Pitt, lógico, carlospitt.com. Twitter, Facebook, Instagram, você que me acompanha, muito obrigado e tudo de bom. Vamos lá, que vai ter muita, muita coisa boa nessa próxima hora que a gente vai ficar juntinhos aqui, ó, na sua da rádio. Então vem pra cá, começando bem. Brasil ou Portugal, não importa, tamo junto sempre. Carlos Pitt, Brasil ou Portugal, ao vivo em São Paulo. Tô imaginando você, amor, e bem longe de mim, do outro lado do oceano, e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Na palma da mão, vai! Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. Programa do Carlos Pitt. Alô galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Pra cima! A A gente sempre fica junto, a gente se dá bem. O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra algo rolar, me perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será? O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra algum rolar, me perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será? Belucci, no programa Carlos Pitt, será que vai rolar? Já rolou, tá rolando. Programa Carlos Pitt no ar aqui na sua rádio, tudo de bom. Obrigado pela sua audiência. Nesse final de semana eu estou fazendo shows em Santana de Parnaíba, Barueri, né? São Paulo e Sorocaba, interior de São Paulo também. Acompanhe o meu trabalho no carlospitt.com, meu site www.carlospitt.com. Pitt com dois T e o Y também, tá bom? CarlosPitt.com. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. No Twitter, arroba Carlos Pitt. No Facebook, procura lá Carlos Pitt, programa Carlos Pitt, e acompanha o meu trabalho. Muito obrigado a você que tá junto, tamo junto. Programa Carlos Pitt no ar. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Ela é mistério, cheia de segredos. Ele é bagunçado, cheio de defeitos. Toda noite cai na farra, ele toca o terror. E pra faculdade não tá nem aí. Ele tá formado em se divertir. E ela só nos livros, cineminha e computador. Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final um belo casal? Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. Ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. Ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor.

do sucesso. Abraços pra você ligado no programa Carlos Pitty. Alô, você que escuta a gente em todo o Brasil, de ponta a ponta, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ou você que está ouvindo a gente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, né? Minas Gerais, o pessoal lá do Ceará também, né? Falei? Falei. Pessoal da Bahia, né? O pessoal que está junto com a gente aqui no programa Carlos Pitty, no Brasil todo. E a você que nos acompanha via internet também, viu? Muito obrigado. Importante que esteja aqui comigo, né? Ouvindo tudo que é bom da música sertaneja. Ah, agora tem música de Gustavo Lima, Diz Pra Mim, música nova que você escuta aqui no programa Carlos Pitt, aqui na sua rádio. Aqui você tem mais música, música, programa Carlos Pitt. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Todo outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, nosso amor. Preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo. A gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer, oh, oh, porque não se conserta assim nosso amor, nosso amor. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Paraguai e Portugal, tudo bem? Olha, o Luan Santana anunciou mais uma vez uma novidade daquelas que tem tudo para emocionar as fãs. Por meio das suas redes sociais, né, que todo mundo tá usando, o sertanejo divulgou um vídeo no qual ele deixa um recado com o nome da sua namorada, Jade Magalhães. Parece que o Luan vai lançar uma música romântica em homenagem à amada, que bonito, né? Além disso, o Luan também está prestes a gravar o seu terceiro DVD com um projeto bem diferente de tudo que ele já fez para representar essa sua nova fase mais madura. O cenário dará um clima mais intimista para que Luan possa se aproximar do seu público. A gravação principal do disco vai acontecer no comecinho de julho, com o show em Itu aqui em São Paulo, mas o DVD também vai trazer registros de outras apresentações do sertanejo realizados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E César e Paulinho lançaram um imperdível CD duplo para quem gosta mesmo de música sertaneja. O projeto se chama Discografia Ouro e Prata e traz uma regravação de cada um dos 25 álbuns da carreira dos irmãos em versões renovadas, repaginadas, com uma releitura mais atual e uma qualidade superior de áudio que dá gosto de ouvir. A única música inédita é uma faixa bônus, Poderoso Timão, adorei, feita no ano passado em homenagem ao Corinthians. Além disso, eles estão lançando também uma nova música de trabalho que não faz parte do outro projeto e se chama Fusca 66, uma rocha bem humorado que ganhou inclusive um clipe. E nessa semana aconteceu no Rio a gravação do quinto volume do projeto Um Barzinho e um Violão, que já teve uma edição exclusivamente sertaneja em 2009. O novo projeto, que será lançado em CD e DVD, reunirá trilha das novelas dos anos 80, bons tempos, né? Dentre os 22 artistas convidados, 3 são sertanejos: Chitãozinho e Chororó, Michel Teló e Paula Fernandes, que vai cantar no Rancho Fundo, muito conhecida, né, na voz do Chitãozinho e Chororó, e a inesquecível Chuva de Prata. E como sempre, eu quero convidar vocês para assistirem vídeos de shows e baladas de São Paulo no www.tvcp1.com e acompanhem também a carreira de Carlos Pitty. Entre em contato com ele, tudo pelo site www.carlospitty.com. Boa semana, pessoal, beijão e até a próxima. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Matando saudade. Matando saudade. Alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, e a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, morrendo de saudade de você. Alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, e esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Eu só menti pra não sofrer.

somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. Não consegui te esquecer. Em rede, programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Ô, moçada, estamos aqui com o programa Carlos Pitti. Tudo bem com você? Tudo legal? Obrigado por você que nos acompanha sempre, o programa Carlos Pitti, né? Hoje nós estamos aqui no Unique Studio em São Paulo para conversar nos bastidores um pouquinho mais da... A intimidade do artista, trazendo para você o bate-papo, a intimidade, com exclusividade, os meus amigos, Edri Elton. Fala, Edri. Olá, Carlos Pitti, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui. Prazer, hein? Prazer, obrigado pela oportunidade aí. Deu certo agora vocês virem aqui conversar com a gente, né? É, felizmente a maratona de shows, tanto nossa como a sua, é bem carregada, mas arrumamos um tempinho, vamos cantar umas músicas, bater um papo legal aqui. Legal, e aí, Elton? Olha, cara, eu que sempre acompanho o programa, né? Eu ficava falando, esse cara nunca, não vai chamar a gente pra cantar nesse programa. Até que um dia eu fui fazer uma canja no show de vocês lá. E fui meio cara de pau, né? Eu tive que ser cara de pau, não teve jeito, né? Não teve. Não, mas vocês são bem-vindos aqui, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês aí na estrada, nos shows, pela internet, na medida do possível também. A gente sabe que é uma dupla, assim, de pouco tempo na estrada, vamos falar assim, né? São quase 5 anos, né? Isso, 5 anos, né? 5 anos. O casamento tá dando certo. É, mas o bom do casamento de dupla é que não tem que dormir junto, né? É. Por isso que dura, casamento com... E como que é uma dupla, como que é pra vocês, é dupla, formar uma dupla, a gente sabe que é difícil, principalmente nos nossos dias de hoje, tem muita dupla se formando, muita separando também. Mas se conhecer pela internet, como é que é isso? Isso, é... Ele tem um site, tem uma comunidade lá num site de relacionamento que é de música sertaneja. Aí eu, olhando lá, navegando na internet, encontrei uma... Mas peraí, o Elton tem um site ou ele estava num site? Não, ele estava num, estava num site. Participando num site. Isso. Tá. Aí ele tinha uma mensagem, procura um primeira voz pra fazer dupla. Aí eu... Tem alguns sites que tem essas informações. Tem, aí eu... Menino de tudo, né? Tinha 14, tem gente procura namorado, estavam procurando parceiro pra fazer dupla. É, então... De certa forma é um namoro, né? É, sem dúvida. De certa forma... É um namoro. E deu certo. E esses marcados, já, no primeiro, já logo depois de um mês, vocês cantando juntos, já juntaram 300 pessoas no show de vocês. Isso em 2005, né? 2005. Mas já finalzinho, bem, dezembro, né? Estou dando certo. Foi. Seguinte, a gente vai... Claro que a gente vai conversar um monte aqui com o Edri Elton, a dupla aqui da Grande São Paulo, vamos falar isso. Assim. Vocês são da Grande São Paulo. Isso, Grande São Paulo. E a gente vai ter muita coisa pra falar aqui nesse bate-papo. Vamos começar cantando aqui, então? Vamos. Antes da gente falar um pouco mais da carreira. Vindo pra isso, né? Vamos cantar. Seria injusto já pra vocês só falar aqui, não cantava mais, né? Ia começar a contar piada. Não, mas vocês vão cantar piada também. Tem que selecionar bem as piadas. Vamos cantar uma música, nossa primeira música de trabalho, nosso segundo CD, ainda nem lançou ainda, hein? Primeira mão aqui pra vocês, programa aqui, Carlos Pitti. Aqui. Olha só como o Photoshop deixa a gente bonito. É verdade. Olha. E esse CD tem compositores como Maracaí, né? Paulo Nascimento, nosso amigo que já esteve aqui no nosso programa. Grande também, amigo. Né? E tem nos arranjos do meu grande amigo, Luciano. Ô, Luciano. Luciano Barreto. Pronto. Luciano Barreto, um abraço, meu filho. Tocou com o Frank Aguiar, agora tocou. Tá com o Israel, né? Ah, ixi, ele vai pra todo lado. Bora cantar então. Bom, essa música é a nossa primeira música de trabalho, Amor de Verão. Música do Zazá Garcia e da Bruna Brunetti. Simbora! Foi aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim. Não é o fim. Alô, galera! somos a dupla Éder e Elton. E nós também estamos aqui no programa do nosso amigo Carlos Pitt. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Eu queria tanto te encontrar de novo, pra sentir mais uma vez o teu prazer. Fico aqui desajustado, feito louco, sonhando só querendo você. Foi assim, sem que eu pudesse fazer nada, pra evitar essa vontade alucinada. Esse amor foi me prendendo devagar, bateu forte, impossível de se segurar. Beijo roubado de um amor de verão, fica marcado dentro do coração. Se vai virar um grande amor eu não sei, mas quero replay, yeah, yeah. Foi aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim. Foi aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim, não é o fim. Foi assim, sem que eu pudesse fazer nada, pra evitar essa vontade alucinada. Esse amor foi me prendendo devagar, bateu forte, impossível de se segurar. Beijo roubado de um amor de verão, fica marcado dentro do coração. Se vai virar um grande amor eu não sei, mas quero replay, yeah, yeah. Foi aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim. Aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim. Foi aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim. Foi aventura sem pensar, mas ficou gravada em mim. Amor de uma estação, mas sei que não é o fim, não é o fim. Elton, aqui no programa Carlos Pitt pela primeira vez. Essa música, aliás, é tema do nosso primeiro fã-clube. E eu nem sabia, aqui no off, conversando, tô falando, ah, gostei da música Mão de Verão, nem sabia que você tava, né, tava trabalhando ela, você vê, deu certo, né? É, então a galera deve aceitado bem essa música aí. Não, mas eu acho que tem que trabalhar legal mesmo, as melodias, os arranjos bonitos, né, então tá tudo bacana o trabalho de vocês, né? E dos artistas de momento, o que, que vocês têm ouvido, o que, que vocês assim, poxa, tá legal o som deles, a gente se inspira, quem é que vocês gostam de ouvir? E cara, agora você pegou nós cantando. Não, eu sei que hoje tá muito, tem muitas opções. Muitas opções, coisa recente. Não, de geral. Eu também sou apaixonado pela Paula Fernandes. Paula Fernandes. Pela Paula ou pela música da Paula Fernandes? Aí eu vi. Vamos entrar em discussão agora. Eu já acho que ela é completa. Ela é completa. Tudo, tudo. Até o Roberto Carlos já andou lá, né? Deixa, eu acho que... Tem, bom, boato pra quem tá no sucesso não falta, né? Ah, não tem, sim, não tem jeito. Fica brincando boato, aqui, né? Mas só fala. Ela muito, foi uma pessoa privilegiada de estar do lado do rei da nossa música, né? É imortal esse amor que eu sinto, e nada pode me matar. Tantos abismos, já correu tantos riscos, quase não deu pra escapar. Programa Carlos Pitt. Paro e fico pensando o quanto você machucou esse meu coração, que tem só te dado amor. Se você me magoa, eu deveria te esquecer. É inútil, é à toa, eu vivo e morro por você. aço, ferro e fogo, vendo se cura de novo e não tem igual. Esse amor é imortal. Pra você todos os dias está aberta a minha porta. O amor verdadeiro resiste a tudo e a tudo suporta. Esse amor que eu sinto e nada pode me matar. Tantos abismos, já correu tantos riscos, quase não deu pra escapar. Paro e fico pensando o quanto você machucou. Esse meu coração que tem só te dado amor. Se você me magoa, eu deveria te esquecer. É inútil, é à toa, eu vivo e morro por você. É imortal. Existe aço, ferro e fogo, vendo se cura de novo e não tem igual. Esse amor é imortal. Pra você todos os dias está aberta a minha porta. O amor verdadeiro resiste a tudo e a tudo suporta. Esse amor é imortal. Existe aço, ferro e fogo, vendo se cura de novo e não tem igual. É imortal. Pra você todos os dias está aberta a minha porta. O amor verdadeiro resiste a tudo e a tudo suporta. Pra você todos os dias está aberta a minha porta. O amor verdadeiro resiste a tudo e a tudo suporta. Os melhores artistas da música sertaneja estão aqui no programa Carlos Pitty. Gente, conversando aqui com Éder e Elton no programa Carlos Pitty pela primeira vez, quero dizer que eu estou muito contente de vocês estarem aqui com a gente, conversando, trazendo a música de vocês, um pouco da intimidade de vocês, conversando com a gente, com o nosso público, com as pessoas que nos acompanham em toda a nossa rede. Quer dizer que o programa Carlos Pitty é de vocês também. Essa foi a primeira vez de muitas que com certeza a gente vai estar sempre trazendo vocês aqui, tá bom? Obrigado. E volte sempre aqui para conversar com a gente. Nós só temos a agradecer, Carlos. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado a toda a sua produção aí. Esperamos voltar mais vezes, né? Ah, vamos voltar, tem que voltar. E por favor, peça ao pessoal que acompanha vocês para entrar em contato aí e pedir vocês, né? Para nossa produção ficar bonzinha de novo e trazer vocês aqui, né? É isso aí, gente! Galera do fã-clube, vai lá no Carlos Pitty lá, ó, Éder e Elton, chama! Ah, vai estar chama, no clube, vai estar no com site. Com certeza! Nosso bate-papo por todos os lados, né? Com certeza, com gente, certeza. Deus abençoe vocês. Volte sempre aqui, né, no programa Carlos Pitty, mais uma vez, e obrigado. E a gente vai se encontrar com certeza nos palcos aí várias vezes, como a gente já se encontrou. Obrigado sempre por você estar, todas as vezes que a gente se encontrou, vocês nos chamaram para cantar junto com vocês no palco, com essa simplicidade de sempre. Valeu, a gente agradece, hein? Valeu, Carlos Pitty, obrigado. É um cara que tá sempre acostumado a cantar com a gente, né? É, já, tô sócio. E fechar cantando aqui? Vamos cantar uma, nós três junto? Agora, né? Vamos? Vamos lá, e então. Vai sair aí? Fazer andorinha? Andorinha? Vamos lá. Opa, trio Parada Dura, vamos, né? Você lembra dessa? Lembro, acho que lembro. Vamos lá, então. Simbora, então, com o Edenilton. Obrigado, gente. Viva! As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar num velho ninho que um dia aqui deixei. Fala, cara. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta pra casa ferida e machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Aô, gente. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Enviando sucesso com Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitti. Livre como o vento numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Livre como o vento numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Apaixonei perdidamente.

tem balada, é sexta-feira. Não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema. É tanta curtição que a noite vai ser bem pequena. Hoje tem balada, é sexta-feira. Não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema. É tanta curtição que a noite vai ser bem pequena. Invocada, tem o cooler pra levar. Bora parar no posto, bebida pra comprar. Tem motorista convidado, só que não pode beber. O resto é com a gente que vai tudo acontecer. Vai ter morena, vai que tem. Grande ou pequena, tem também. Vai ter loirinha pra pegar e pra beber. Hoje é sexta-feira e a balada vai ferver. Vai, vem que tem. Hoje tem balada, é sexta-feira. Não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema. É tanta curtição que a noite vai ser bem pequena. Hoje tem balada, é sexta-feira. Não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema. É tanta curtição que a noite vai ser bem pequena. Balada, é sexta-feira, não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema, é tanta condição que a noite vai. Hoje tem balada, é sexta-feira, não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema, é tanta condição que a noite vai ser bem pequena. E hoje à noite o som do Paulo Júnior plugado na potência vai ser assim. Paulo Júnior, hoje tem balada, música minha, composição minha, gravada pelo Paulo Júnior, que está produzindo esse novo trabalho, o segundo da carreira produzido por mim, né? Com muito prazer. Ô, Paulo Júnior, lá do Mato Grosso do Sul, Dourados, um abraço a todo mundo aí. Em clima de Copa das Confederações acontecendo aqui no Brasil, né? Legal. Tudo lindo, maravilhoso, né? E é isso aí. E é, vem aí, que vem a Copa do Mundo, né, gente? Que vem a Copa do Mundo e vamos que vamos. Alô, Brasil! Boa sorte, Brasil! E sejam todos bem-vindos do mundo todo. Quem vier aqui conhecer o Brasil, né? Conhecer as maravilhas que tem o Brasil, de um povo trabalhador, honesto, que luta, né? Que tem perspectiva sempre de dias melhores, sem violência, com toda certeza, buscando a paz sempre e a igualdade para todos, não é? Legal! Vamos que vamos, Brasil! Obrigado, gente. Fechou por aqui o programa de hoje. Do programa aqui da sua rádio, para toda a nossa rede, para mais de 100 emissoras em 3 países. Valeu, gente. Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, tem mais. Programa Carlos Pitt. Bora, Brasil! Um abraço. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.